A ambição do homem não me afetou. Não, não. A arma que destrói, travou o gatilho, falhou. O medo não me dominou na hora da realidade. Essa foi a sua última oportunidade. Que me atingi, sorri, me vê sangrando no chão. Sem saída, implorando seu perdão. Eu vou botar atrás, reagir da melhor forma humana. Não cair nos domínios de arma, droga, grana. O inesperado chegou, a carta do jogo virou. A caça se arma e vira o predador. Numa reação de ódio bem calculada, numa investida segura, bem estudada. Com violência mental, sem agressão física, sem vestígio, sem impressão específica. Minha palavra fere, paralisa, te deixa noiado. Sem noção do tempo, completamente descontrolado. Meu relato é exatamente o que vai te prejudicar. Não adianta tapar os ouvidos, não querer escutar. Vou perturbar tua conduta em longo alcance. Vou te dominar, possuir, pior que um câncer. Agora não. Não adianta se sair da destruição. Já te falei que o subúrbio é a lei do cão. Seu suicídio não vai causar impressão. Vou te jogar no ninho de escorpião. Sem nenhum plano na mente, como sobreviver. Fechou o tempo pra você, é só sofrer. Sozinho num obscuro atormentado. Não adianta pedir ajuda, ninguém está ao seu lado. Ninguém está ao seu lado. Ninguém está ao seu lado. Ninguém está ao seu lado. Ninguém.